Bom, primeiramente, boa noite a todos. Coronel Oliver de Reed se apresentando aos demais companheiros. Hoje, dia 25 do 9, 21 horas e 58 minutos, daremos início a mais uma solenidade da 17 BPM. Presentes na sala, Subtenente Ezequiel Júnior, Terceiro Sargento Pedro Henrique, Terceiro Sargento Thiago Marinho e os demais companheiros. Hoje faremos aí a solenidade. Tenente, por gentileza, comente sobre Guilherme Souza e logo em sequência a gente vai fazer a solenidade do mesmo. Com a palavra, se apresente, Tenente Ezequiel. Subtenente Ezequiel Júnior se apresentando. Boa noite, pessoal. O Guilherme Souza, ele sempre foi um cara que teve dúvidas, espatilhamento, mas sempre perguntou. Qualquer coisinha ele perguntava. E isso é muito bom, já que tem aquela regra, não faça nada na dúvida. E ele perguntava sempre, sempre, sempre. Foi bastante ativo aí nesses 7 dias. Acredito que não faltou nenhum. Participou do treinamento, essas coisas. Então, parabéns, Guilherme. Hoje você vira soldado da 17. Beleza. Bom, o que eu tenho a dizer do Guilherme Souza durante todo o seu estágio é que o Guilherme Souza, ele entrou bem no batalhão, não tivemos assim nenhum problema, nenhum problema grave, tá? O estágio dele foi bem tranquilo, a gente teve acompanhando ele aí, tá? Nenhuma informação contra o mesmo chegou até mim, nenhuma reclamação. No fórum também nada foi denunciado contra ele. E vem desempenhando o seu papel aí, tá? E agora, daqui para frente, resta aí ter mais confiança, aprender os procedimentos, fazer nada na dúvida e fazer o que tiver que fazer, dar o seu melhor. Então, eu vou passar aqui desde já a palavra ao estagiário Guilherme Souza. Ele vai se apresentar e logo em seguida já pode estar lendo o juramento da 17, tá? Leia de uma forma tranquila e que todos possam entender. Com a palavra, Guilherme Souza. Positivo. Estagiário Guilherme Souza se apresentando ao Coronel Oliver de Ritchie e aos demais companheiros de farda. E tudo bem, vou ler aqui. Incorporando-me ao 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nessas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar aonde cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, somos a 17 BPM. Que apito tal. Muito bem, então aí a solenidade do Guilherme Souza, entregando aqui a sua patente de estagiário para soldado, tá? A partir desse momento ele já não corre risco mais de ser exonerado, tá? Daqui para frente ele será punido se caso cometer algum erro, mas é claro que nós estamos aí, o sargento está aí para evitar qualquer tipo de problemas. Temos aí os cabos também que estão aí tipo no estágio já de sargentos e podem também estar auxiliando aí nas regras. Boa sorte nessa sua nova jornada, que você possa mostrar ainda mais quem você é e ajudar esse batalhão. Vamos para o próximo, Ezequiel Júnior, por gentileza, que é o João Pedro. Pedro. Com a palavra, Tenente Ezequiel. Breve QRX. Só QAP total. Tenente, só um minuto, por gentileza. Ok.